cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora, bem-vindos então a mais uma emissão do Caso Fazem, Caso Tocam, aqui do FM da Rádio Boa Nova. Pontualmente regressamos ao fado, e hoje uma vez mais assim é, e desde já avisamos que será um ciclo de três entrevistas, que hoje iniciamos este caso com João Alvarez e Triago Inui, num álbum que saiu esta semana para venda, portanto está, no dia em que gravamos, segunda-feira, está pela primeira vez à venda, com honras inclusive de algum destaque televisivo, o que é também merecido, e que nos permitiu ter uma conversa com um dos dois elementos, no momento o João Alvarez, que vem falar deste trabalho conjunto, Rota do Sul, e que efetivamente anda aí na boca do povo, salvo seja. Antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova, ainda que seja à distância de telefone, a distância é isso, a obriga. João, bem-vindo aqui então à Boa Nova, para falarmos aqui deste seu, e magnífico, são palavras minhas, mas não só minhas, magnífico trabalho. Antes de mais, boa noite e bem-vindo. Olá, boa noite. Já me confidenciou que conhece aqui a zona, habitualmente costuma até passar férias na Quinta da Geia, portanto, em Aldeia das 10, tem conhecido os seus aqui bem perto, daqui do Hospital, portanto, é sempre um prazer, de algum modo, jogar em casa. E desde logo fica aqui o convite, seria uma boa altura, numa próxima oportunidade, estar aqui connosco na Rádio Boa Nova, até para falarmos não só deste seu trabalho, mas como de outros, que de algum modo, e concertos que foi tendo, e, portanto, enfim, não é alguém cai agora no fado. João Pedro Alvarez iniciou estudos na guitarra portuguesa já nos idos anos de 92 e desde então tem pisado vários palcos. Quando percebeu que estava na altura de facto de editar este Rota do Sul? Meu percurso na guitarra começou em 92, mais precisamente na guitarra no estilo de Coimbra. Sou um guitarrista autodidata, como muitos guitarristas de guitarra portuguesa, e o meu percurso pautou-se praticamente sempre pela obra do Carlos Paredes, que interpretei com um companheiro, um viola já conhecido da nossa praça, que é o Durval Moreirinhas. Curiosamente, é exatamente o Durval Moreirinhas que tem família aí em Santo António do Alva, e que eu que vou visitá-lo várias vezes. Muito bem, temos aqui pontos de comum, pronto, aqui para a zona do Alva, uma zona muito bonita, mas enfim, nós somos suspeitos para dizer, mas efetivamente é uma zona muito interessante do nosso país e naturalmente do nosso concelho. Pois bem, disse há pouco que vem está o repertório de Carlos Paredes, não só, portanto, do próprio Arthur Paredes e depois de Caldeira Cabral. Colaborou também com Luís Góis, que é o padrinho, naturalmente, o bicho já faleceu, já não está entre nós, um programa daqui da Rádio Boa Nova, do nosso colega José Conde, portanto, o programa Aqui Mora o Fado, e que, de algum modo, dá aqui o mote para falarmos daquilo que tem sido, de facto, o vosso trabalho e que conduziu a este, enfim, dueto com o Tiago Nui. Como é que se deu a ligação com o Tiago e quando é que perceberam que havia necessidade, de facto, de chegar a ver um registro fonográfico do vosso trabalho? Isto foi um trabalho que iniciámos há cerca de 3 anos. O Tiago e eu somos amigos de infância, sempre tivemos bastante empatia musical, apesar de sermos de mundos diferentes, mundos musicais diferentes. O Tiago é um músico, é um produtor e músico principalmente de música experimental. E eu há 3 anos lancei-lhe o repto exatamente de tentarmos desenvolver um repertório para a guitarra portuguesa, na altura um pouco inspirado na música eletrónica. Depois todo o projeto foi evoluindo e acabámos por, gradualmente e naturalmente, termos tornado o projeto cada vez mais acústico. Integramos no projeto alguns músicos convidados, que foram dando o seu cunho pessoal e resultou neste disco que ao fim de 3 anos acabámos por gravar e agora editámos, que se chama Rota do Sul. Thank you. é um disco, à semelhança como alguns já aqui passaram na Boa Nova, que tem o apoio da Fundação GDA. Até que ponto este apoio foi, enfim, uma condição necessária para a saída do disco, ou se ele não existisse, teríamos o disco mais cedo ou mais tarde cá fora? Quando iniciámos o projeto de gravação dos temas já compostos, procurámos apoios, são sempre algo difíceis apoios para a edição fonográfica, mas a GDA foi, nesse aspecto, uma parceira importante no início do trabalho. Penso que, de outra forma, teríamos continuado à mesma, mas é sempre bom haver apoios nesta área da gravação fonográfica, porque não são muitos, e os que existem também são limitados, não é? Falava, de algum modo, foi seguindo o trabalho do Carlos Paredes. Aliás, há aqui um dos temas, o Mudar de Vida, portanto, que é da autoria do Carlos Paredes. Todos os restantes são temas cuja despesa da criação é dita ou por cada um de vós isoladamente, ou ambos. Como é que se deu este processo de criação, e ele foi feito um bocado, de algum modo, para ir mostrando, ou quando pensaram os temas já era na ideia de criar esta Rota do Sul? Isto este é um trabalho que tem bastante de laboratorial. Portanto, o processo de composição foi um processo em que eu recuperei alguns temas de guitarra que eu já tinha composto e levámos para estúdio e no estúdio acabámos por retocá-los e criar alguns arranjos e desenvolvimentos de certos temas. Foi um trabalho de 2 anos, sensivelmente, de composição em parceria, que penso que passou muito por experimentação. A linguagem da guitarra portuguesa é uma linguagem que dentro do fado está na sua praia e penso que está muito bem. Mas um dos desafios que procurámos fazer neste projeto foi exatamente tentar levar a guitarra portuguesa para outro tipo de linguagens e com influências multiculturais de outras latitudes e, no fundo, mantendo toda uma matriz da guitarra de Coimbra, da guitarra portuguesa, portanto, das raízes populares portuguesas. Este trabalho, como dizia, foi um trabalho composto na sua base com a parceria com o Tiago, mas depois o cunho de alguns convidados foi dando alguma personalidade aos temas. Temos convidados como um violinista chinês, que é o Xuan Du, que deu um cunho muito oriental a um tema, que é o segundo tema do trabalho, o Cais das Colunas. Temos um guitarrista flamenco, que é o Vasco Hernandes, que também participou em 4 temas, que deu também uma cor muito andaluza aos temas, a estes temas. E temos outros temas com convidados portugueses, que cada um acabou por dar uma certa personalidade e dar um pouco de si ao desenvolvimento de cada tema. E porque é merecido, vamos falar deles todos, até para que não fique nenhuma sensibilidade machucada. E há pouco de falar de várias convidados, há aqui uma que já é nossa conhecida, porque teve um álbum editado de fado, creio que há 2 anos, em violino, e refiro-me à polaca Natália Juskowiec, portanto, que vem aqui participar também, creio que em 2 temas. Há também o trabalho de Otto Pereira, também em violino. Curiosamente, o Durval Moreirinhas vem a trabalhar também no 5º tema, na Tormenta. Há ainda no viol fado também o Mário Estorninho, nas percussões o Marco Santos em 5 temas, percussões João Balão em 2 temas, e depois então aí sim a voz de Mariana Bobon, daí o interesse também que o disco não fosse completamente instrumental. Sim, a Mariana é uma amiga e foi quase acidental o aparecimento de um tema cantado, que é o Perdida de Mim. Era um tema que inicialmente era um tema também instrumental, e que quase por um acaso, uma brincadeira, em estúdio, ela apareceu e acabámos por experimentar, ela cantou, gostámos e acabámos por incluí-lo no trabalho. Mas é a exceção que confirma a regra. Uma luz que me fala de ti. Há pouco, a propósito destes convidados, estas pessoas, de algum modo, quando estavam na criação do disco, foram pessoas que foram pensando nelas já para englobar, ou, à semelhança que começamos a falar há pouco da Mariana Bobone, são felizes acasos? Sim, por um lado são acasos, por outro lado foram pensadas. Houve um certo casting de parceiros neste trabalho, e uns foram por acaso, foram felizes acasos que foram acontecendo, outros foram situações que procurámos em especial para determinado tipo de abordagem ou de fraseado, e pensámos em determinados músicos com um determinado tipo de características para cada tema. Acabámos por estar com os músicos com os quais tínhamos mais empatia, e criaram-se amizades, e a música é muito a amizade que se cria entre as pessoas, e a partilha e o convívio, e acho que este trabalho reflete um pouco esse estado de espírito, o que nós tentámos sempre cultivar. eu na altura não pré-anunciei, mas está na altura de lhe dizer. Quem estreia aqui na Boa Nova, como é o caso do João Álvarez, passamos aqui uma fase de desafios. São três e muito simples. Vamos então falar sobre eles. E o primeiro é este. Imagine-se, olha, porque não, aqui em Oliveira do Hospital, uma vez que conhece a cidade, imagine-se no Parque do Mandanilho. Não sei se conhece este parque, tem um magnífico anfiteatro natural e também, ao que nos dizem da parte dos próprios músicos, um bom palco. Imagine-se aí para apresentar esta Rota do Sul, mas quem o convidou para vir tocar ao Oliveira do Hospital diz-lhe que pode trazer consigo dois autores ou duas bandas nacionais. Quem é que gostaria de convidar para esse sarau? Isso é uma pergunta que me apanha um bocadinho desprevenido. Pensa que são desafios. eu sou sempre um pouco suspeito, porque eu sou um guitarrista e gosto muito de guitarra portuguesa, e pensaria sempre numa guitarra portuguesa que eu admiro muito, num colega guitarrista, num grande guitarrista do nosso país, que é o Ricardo Rocha. Okay. Tem uma obra muito particular dele, que eu acho que é admirável e poderia, sem dúvida, ser ele. E depois outro, teríamos que pensar talvez uma orquestra com um repertório de compositores portugueses, do Eurico Carrapatoso, do Emanuel Nunes, que eu acho que são músicos já excepcionais e que acabam por deixar um testemunho e uma obra muito válidas na música erudita portuguesa, não é? Uhum. Pois bem, o segundo desafio então. Imagino que chega alguém a Portugal, da cena internacional, e que vem dar um determinado espetáculo e que diz que não precisa de ter no seu concerto a colaboração do João Álvarez. De onde gostaria muito que viesse um convite desse tipo? De um artista internacional. Exatamente. Eu tenho admiração por imensos artistas internacionais em termos de empatia musical. Eu gosto muito da música flamenca, gosto muito do tango argentino, gosto de toda a música popular que é muito personalizada nos instrumentos, vá lá, tanto no bandoneon como na guitarra flamenca. Gostaria muito de trabalhar com um guitarrista flamenco. Já tivemos a felicidade de ter o Vasco Hernández connosco, mas existem outros também que são de nomeada, o Gerardo Núñez, penso que seria um guitarrista que eu gostaria imenso de tocar, por exemplo. Muito bem. A terceira, enfim, está prejudicada, uma vez que de algum modo já o fez aqui neste disco, mas não queria deixar de lhe perguntar, e até para irmos a possibilidade de ir buscar outros horizontes musicais. Imagino que vai vir um disco tributo a um autor, a uma banda nacional, e que vem ter consigo, João, e diz, olha, eu gostaria que fizesse uma versão desse tema para incorporar nesse tal disco de tributo. Quem gostaria muito de homenagear com uma versão sua de um determinado tema? E já agora, que tema seria esse? Em termos de artistas nacionais que estão em atividade ou que já não deixo estão? Deixo completamente em aberto. Penso que, não querendo cair num lugar comum, mas admiro imenso a obra do Zeca Afonso. E inclusive já tentei alguns arranjos para músicas do Zeca Afonso. E gostaria imenso de poder dedicar algum tempo, com o pretexto de uma homenagem, a esse grande compositor e músico que foi o Zeca Afonso. Quer dar-nos aqui o ensejo de um nome, de um tema? Que me recordo agora, não vou dar a dizer um tema assim do pé para a mão, teria que pensar, muito porque bom. É uma obra vastíssima e toda bastante rica. Mas teríamos que explorar qual é que seria o tema que a guitarra portuguesa pudesse contribuir e dar algum, pudesse de alguma forma acrescentar algo, não é? Posso lhe dizer que Zeca Afonso é seguramente o nome mais referido aqui nestes 8 anos do Caso Fazem Caso Tocam. Quando falamos sobre isto, a primeira vez com um grande autor, é seguramente o mais escolhido de entre os seus pares. Vejam bem que não há só gaivotas em terra, quando o homem se põe a pensar quando um homem se põe a pensar. Quem lá vem, dorme à noite ao relento da areia, dorme à noite ao relento do mar, dorme à noite ao relento do mar. E se houver uma praça de gente madura, e uma estátua, e uma estátua de febre a arder, anda alguém pela noite de breu à procura, e não há quem lhe queira valer, e não há quem lhe queira valer. Aquele homem a fraca figura, desbravando os caminhos do pão, desbravando os caminhos do pão. E se houver uma praça de gente madura, ninguém vai levantá-lo do chão, ninguém vai levantá-lo do chão. Vejam bem que não há só gaivotas em terra, quando um homem, quando um homem se põe a pensar. Quem lá vem, dorme à noite ao relento da areia, dorme à noite ao relento do mar, dorme à noite ao relento do mar. Há só gaivotas em terra, quando um homem se põe a pensar, quando um homem se põe a pensar. Quem lá vem, dorme à noite ao relento da areia, dorme à noite ao relento do mar, dorme à noite ao relento do mar. E se houver uma praça de gente madura, e uma estátua de febre a arder, anda alguém pela noite de breu à procura, e não há quem lhe queira valer, e não há quem lhe queira valer. Passamos aqui a fase dos desafios e agora também nos interessa saber aqui, desde logo, a escolha do tema e a questão gráfica do próprio disco, que é muito interessante. Desde logo, não deixa qualquer suspeita de que é um disco em que o instrumento principal é a guitarra portuguesa, ainda que abrindo, encontramos logo também o Tiago com a sua guitarra baixo. A quem se deve este trabalho de design gráfico e, naturalmente, satisfeito com ele? Sim, foi um amigo também, um amigo que é designer e também fotógrafo, que se chama Luís Mileu, e que trabalhou connosco a imagem que pretendíamos para o CD, que no início era uma, não pretendíamos fotografias nossas na capa, mas acabámos por, numa sessão fotográfica, encontrar essas fotos, que são bastante ilustrativas do nosso estado de espírito neste CD, e acabámos por deixá-las ficar na capa e na contracapa. E muito preto e branco, um bocadinho na Academia de Coimbra. Sim, foi um pouco a imagem da Academia de Coimbra. Se calhar nunca pensei nisso, mas pode ser uma relação, realmente. Pois bem, e Rota do Sul, porquê? O nome Rota do Sul, nós, quando tentámos contextualizar os temas do CD, tentámos perceber qual era a história que o CD podia contar. E o CD e E este trabalho é um trabalho bastante descritivo, de quase como uma viagem. Uma viagem de interculturalidades e de várias influências, de várias latitudes. Então acabámos por encontrar o nome Rota do Sul, que fazia parte, era uma das rotas da Rota da Seda. A Rota da Seda era uma rota comercial que existia na Antiguidade e que, no fundo, levava o Oriente para o Ocidente e vice-versa. A Rota do Sul era a Rota da Seda que passava pelo Médio Oriente. A rota então, passava pelo Maghreb, digamos assim. De? A Rota do Maghreb também, não é? Tudo sim, um pouco por aí. Uhum. Então acabámos por, devido às influências árabes e andaluzas do Mediterrâneo em geral, que encontramos nas tonalidades destes temas, acabámos por achar interessante o nome Rota do Sul. Da questão da edição do disco, há pouco falei da GDA, e ora bem, há aqui uma questão que não podemos camutear. Sabemos os custos que estão inerentes à gravação de um disco, enfim, não são muito fáceis quando se pretende alguma qualidade, e todos nós sabemos o que é isso agora da venda dos discos. Deixou de se aferir a qualidade de um disco pela sua venda, porque infelizmente as pessoas cada vez têm menos capacidade de poder comprar os discos. Ainda assim, embora estamos a falar no momento em que o disco acabou de sair para a venda, criou alguma expectativa nesse sentido? Um disco, para mim, um disco é, a importância de um disco é mais do que documental. Portanto, acho que é importante ter um documento que marca um trabalho e que, no fundo, é o culminar de um trabalho. E, nesse aspecto, acho que os CDs, os discos em geral, são importantes como documentos para a finalização de um trabalho e marcam uma época, um determinado projeto. No que respeita à questão comercial dos CDs, tem toda a razão. Hoje em dia, os CDs não se vendem ou vendem-se muito pouco, apesar de ainda existir um público que compra CDs. E eu, por exemplo, ainda compro CDs e gosto de ver as capas, gosto de sentir o design do produto. Exato. E gosto de ouvir, olhar para a capa, ler quem tocou. Portanto, acho que é um objeto que tem o seu valor e é insubstituível. Apesar das plataformas digitais também serem bastante interessantes, e o Rota do Sul está disponível no iTunes e no Spotify e em mais duas ou três plataformas digitais. De qualquer maneira, eu gostava muito dos vinis e ainda tenho os meus vinis. E somos dois. Quando passámos para CDs, acho que se perdeu alguma graça desse objeto, que é um disco. Mas o CD, por outro lado, também permite outras versatilidades. Agora que os CDs também estão um pouco a desaparecer, no fundo está-se a perder um lado da música, que é um lado associado à imagem e à parte mais descritiva, não é? Que para mim é uma pena. Eu penso que existe ainda espaço para poder desenvolver os CDs num aspecto mais gráfico e social, a pequenos livros, a pequenas notas explicativas que podem acompanhar a música e que eventualmente podem despertar de novo o interesse das pessoas em comprá-los. No entanto, neste momento, temos que aceitar a realidade, e é óbvio que, apesar de difícil, eu penso que os CDs ainda têm o seu público. A Rota do Sul está disponível, por exemplo, nas lojas Repsol, nas estações de serviço da Repsol, que acabam por ser zonas onde as pessoas compram determinado tipo de produto e tem alguma disponibilidade para ouvir música e durante uma viagem, acho que é agradável. E para além disso, estão disponíveis também no El Corte Inglês e na FNAC, que são os dois tipos mais tradicionais, as duas zonas comerciais de tradição de venda de CDs, por enquanto. Não. nessa questão que há pouco falou da uma gasolineira que tem isso disponível. Sabemos que muitas vezes as pessoas acabam por ser em quantos fortuitos com aquilo que está lá disponível. Ou seja, ao mesmo tempo que presume que há aquela pessoa que vai à procura do trabalho de João Alvarez e do Tiago Nunes, porque ouvi falar, porque alguém lhe disse, porque enfim, já conhece o vosso trabalho, também haverá de facto esses tais encontros fortuitos e que poderão ser muito agradáveis. Sim, penso que sim. Às vezes é importante também termos contacto com determinado tipo de produto para nos despertar a atenção. A visibilidade cada vez mais é importante. Nós somos bombardeados com imensa informação que por vezes é difícil de filtrar. E um CD é um objeto que pode só por si criar alguma expectativa. E penso que é importante termos estes produtos acessíveis e para que as pessoas os possam ver. E as bombas de gasolina são, sem dúvida, um local privilegiado, porque são de passagem e passam muitas pessoas e estão bastante espalhadas pelo país todo. E desta forma conseguimos ter um alcance que de outra forma é difícil. Thank you. disco tem o apoio, vamos dizer já desde logo, da própria Antena 1. Hoje mesmo tive a oportunidade, da hora do almoço, para perceber que na televisão há um pequeno spot a falar da Cidades de Rota do Sul. Isto leva-me a perguntar-lhe como é que vê a divulgação da música nacional, da vossa, no aspecto de poderem chegar aos públicos. Ou seja, aquela questão que há pouco falámos das vendas, enfim, já por todos percebemos como ela funciona. Agora, grande parte disto há interesse em que as pessoas se apercebam que as coisas existem. Enquanto autor, como é que vive com esse fenómeno? Eu penso que nesse aspecto a Antena 1, o grupo RTP, tem tido um comportamento exemplar no aspecto da divulgação da música nacional. Penso que está bastante desperto para a divulgação da música nacional e tem havido ultimamente uma produção grande de música nacional e a Antena 1 tem estado presente em vários autores e na divulgação de vários autores, não é? Portanto, não acho que haja falta de apoio nesse aspecto em termos de ajuda na divulgação da música nacional. Muito bem, fico satisfeito que assim seja. Thank you. agradecer a disponibilidade que teve, João, para falar connosco aqui com a Rádio Boa Nova. E se antes não for, gostaríamos muito de ter uma visita sua, numa próxima visita aqui ao Oliveira Hospital. E antes de mais, fica já marcado um segundo encontro para quando tivermos aqui uma rota ao norte ou ao oeste, enfim, aquilo que a Rosa dos Ventos lhe permitir, porque naturalmente estamos muito interessados em poder divulgar aqui ao nosso público o trabalho que vai fazendo. Ah, tenho todo o prazer e principalmente de voltar aí à zona do Alva e da Oliveira do Hospital, que é uma zona que eu, que sou de Lisboa, considero-a uma das mais bonitas do país e onde eu, um local de preferência para passar uns fins de semana e umas férias, e acho que é um privilégio poder viver numa zona tão, tão bonita e com pessoas tão simpáticas, porque não é só as paisagens, acho que são as pessoas também que fazem a região. Muito obrigado da parte do Stock. Um abraço.